tão melhor que esse eu desconheço. Presta atenção nessa letra. Vem descompassar o coração. Só nós dois dentro do carro, você cheia de atitude. Não vai dar nada que presta, essa suspensão que lute. Pra aguentar sobe e desce do amor, e cê já vem provocando. Temos pouco tempo juntos, eu não posso esconder. Vou te falar a verdade, tô aliado em você. E eu percebi que você também tá. Fechou, o carro é o nosso santuário do amor. Nem o clima é a cama do melhor motel. Me despertou por outra essa paixão. Com outras eu deitei, rolei, fiquei, tentei. Deu não. Contigo basta apenas um olhar. Me dá tua mão, deixa eu te mostrar. O volume e intensidade desse coração. Tem frescura não, em qualquer canto nós bota pressão. Ô coração, segura o baque. Esse é Marcelo Souza. Dentro do carro, você cheia de atitude. Não vai dar nada que preste, essa suspensão que lute. Pra aguentar sobe e desce do amor, e cê já vem provocando. Temos pouco tempo juntos, eu não posso esconder. Vou te falar a verdade, tô aliado em você. E eu percebi que você também tá. Fechou, o carro é o nosso santuário do amor. Cama do melhor motel. Me despertou por outra essa paixão. Com outras eu deitei, rolei, fiquei, tentei. Deu não, deu não. Contigo basta apenas um olhar. Me dá tua mão, deixa eu te mostrar. O volume e intensidade desse coração. Tem frescura não. Nem o clima é a cama do melhor motel. Despertou por outra essa paixão. Com outras eu deitei, rolei, fiquei, tentei. Deu não, deu não. Contigo basta apenas um olhar. Me dá tua mão, deixa eu te mostrar. O volume e intensidade desse coração. Tem frescura não, em qualquer canto nós bota pressão.